Super Rede Boa Vontade de Rádio, a única que oferece uma prece de hora em hora. Sintonizar faz bem. Um momento de devoção à Mãe de Jesus. Hora do Ângelus, com a mensagem da Ave Maria. Às 18 horas, horário de Brasília, na Super Rede Boa Vontade de Rádio. ZYK 699, ondas médias, 1230 kHz, Rádio Difusora Atual Limitada, São Paulo, capital. ZYK 700, ondas médias, 550 kHz, Super Rádio Boa Vontade, Sertãozinho, São Paulo. ZYH 321, ondas médias, Super Rádio Boa Vontade, 610 kHz, Iranduba, Amazonas. São emissoras da Super Rede Boa Vontade. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar. A seguir, na Super Rede Boa Vontade de Rádio. Panorama Nacional. Tratado do espiritualmente revolucionário Novo Mandamento de Jesus, reunido por Paiva Neto, consoante o Evangelho do Cristo de Deus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 7 e 8, de 10 a 17 e 9. Ensinou Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista.